vem o beijão, palhaçada, escambau. Meu romance que não peça teatral. Vem o beijão, palhaçada, escambau. Deixa eu termino no hospício se eu comer essa besteira. Deixa desabem esse fanatismo e de quebra uma coleira. Deixa eu termino no hospício se eu comer essa besteira. Deixa desabem esse fanatismo e de quebra uma coleira. Analisei e não vou perdoar. Não dava mesmo pra ficar. Analisei e não vou perdoar. Não dava mesmo pra ficar. Meu romance virou peça teatral. Deu fechando, palhaçada, escambau. Meu romance virou peça teatral. Deu fechando, palhaçada, escambau. Deixa eu termino no hospício se eu cometo essa besteira. Deixa desavença e fanatismo e de quebra uma coleira. Deixa eu termino num hospício se eu cometo essa besteira. Deixa desavença e fanatismo e de quebra uma coleira. Analisei e não vou perdoar. Não dava mesmo pra ficar. Analisei e não vou perdoar. Não dava mesmo pra ficar. Meu romance virou peça teatral. Meu vexame, palhaçada, escambau. Meu romance virou peça teatral. Deu fechando, palhaçada, escambau. Deu romance, virou peça teatral. Deu fechando, palhaçada, escambau.